Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim porque ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim porque ela não gosta de mim. O meu samba de terreiro não tocou ao seu ouvido. Coração de partideiro sempre foi incompreendido. E porque o seu enfeite não combina com o cetim, ela vai para o banquete e eu fico em pé no botiquim. Diz: ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim porque ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim porque ela não gosta de mim. Seu amor foi conjugado pela voz da hipocrisia. É um poema enfeitado, mas que não tem poesia. É um beija-flor que pousa, beija-flor e faz assim. Tira o açúcar da rosa e vai dançar noutro jardim. Coração de partideiro sempre foi incompreendido. E porque o seu enfeite não combina com o cetim, ela vai para o banquete e eu fico em pé no botiquim. Hipocrisia é um poema enfeitado, mas que não tem poesia. É um beija-flor que pousa, beija-flor que faz assim. Tira o açúcar da rosa.